nou, 03, control 1 de 08, vă viaj. Vă viaj, voi, vă atrez, vă de rândă ta. Salvador, bom dia, 3601 da TAM, transfere. Salvador, bom dia, Sulimatinha 360, saída da EL. Sim, 360, autoriza da EL, tá presente? Pois é. Da EL, 3601. Foi direto bridge. Direto bridge, 3601 da TAM. América 01, chame o centro em 125, 1 Alterne, 13325. Salvador, bom dia, o Xamé 6251, informação Foxtrot, portão 11, autorização Guarulhos, nível 360, pode cumprir a mestra. Sim, autorizado Guarulhos, 360, rota opcional no 6, decolada pistão 0, com primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1208, transponder 5166, Oxana 6251. Guarulhos, nível 360, conforme. Roda do plano de voo, upper do Lu 16. Intercepta após decolada pista no zero, com curva direita, com pia da El, Leda Bridge. Controle 208, transponder 5166, vai chamar nessa proposta, então na 6251. Obrigado, Shang Taxi 625. Para o táxi, Oceaner 62, Uno, temos 110 a bordo, alternando galeão, autonomia 3 horas e 5 minutos. Livre táxi 6251 no pátio India Alfa, repórter de ponto de espera pronto. Livre táxi, pátio India Alfa, repórter de ponto de espera pronto. Oceaner 62. Estreia 251, alinhar e decolar. 180 graus, 15 nós, ajuste 90. Cruzado, alinhar e decolar, 15-0, confirmamos 0-1-4-6-2. 1-0-1-9.